Assim vai mais uma noite que eu tô virando no vazio desse apartamento. Já tô quase pirando, me bati desespero, empilhando garrafas. Passa o tempo, só você não passa do estado decadente que eu tô. A tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Do estado decadente que eu tô. A tristeza. A galera de Rui Barbosa, Bahia. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata, a outra se mata. Arrocha! Lá se vai mais uma noite que eu tô virando no vazio desse apartamento. Já tô quase pirando, me bati desespero, empilhando garrafas. Passa o tempo, só você não passa no estado de...